Salve, salve, coelhada! Decadentes número 423. Após um breve ato, não tivemos aí programa no dia 25, no dia 24, do domingo de Natal, também no dia 31. Estamos de volta hoje no dia 8 de janeiro de 2024. Que alegria, viu? A gente reclama, acha ruim, mas eu já tô doido para chegar dia 25 para a gente voltar a ter um joguinho, viu? Eu sou Jairo Viana, os meus companheiros de bancada estão chegando aí, cada um no seu ritmo. Felipe, de acordo com ele, está com problemas técnicos, mas eu já vou chamar um que eu tô morrendo de saudade, menino Thales Maciel, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Feliz ano novo para todo mundo aí. Dia de apresentação, né, cara? Dia de decadentes, primeiro do ano, e dia de apresentação do América ali com duas caras novas, né? Três, se a gente for contar falar cabeça de piroca, o Cauã. E caras antigas, né, cara? Os Flávios da vida, enfim. Teremos assunto essa segunda-feira aí. Pois é, a gente pode... E hoje não tem resumo, né, querido? Hoje não tem resumo. Não, dá para resumir como é que foram as festas aí, como é que foram suas festas. Ah, então, vamos por partes. Tem resumo que o América tá na copinha, né, cara? Apesar de ser esporte especializado. Tá tendo futebol aí, o América vem de dois empates aí e com dois bonitos gols, cara. O América empatou as duas partidas e nas duas a gente teve dois gols bonitos do nosso zagueiro lá, do Rafael Barcelos, né? Rafa Barcelos, né? Mas, assim, com todas as justificativas que a turma dá e tudo, é inadmissível você perder. Você não conseguir vencer esses times da primeira fase da Copinha, né, cara? Ah, é time de empresário, bicho. Isso é time de... Foda-se. Como se a base do América ou a base de qualquer outro time do Brasil não fosse time de empresário, né, cara? Isso que eu acho um barato, né? É, e é demais, né? É, então, assim, a gente teve essa questão da Copinha. Tá tendo a Copinha, né? Parece que agora... Parece não, nós temos mais um jogo aí que tem que vencer, né? De qualquer jeito. Eu não sei se tem que torcer para resultado, esse aí talvez o Lucas saiba melhor, que realmente não me inteirei muito aos acontecimentos da Copinha, não estou muito inteirado, não. A única coisa que eu vi foi vi os lances, né, dos jogos e vi umas fotos da preparação do América para o último jogo. Vou te falar uma coisa, bicho. O campo aqui do bairro, aqui, o terrão do... Que campo lá perto da sua casa aí, de areia, tá melhor. Aquele que eles dão um tiro nos outros lá? Tá, bicho, é, aquele tá melhor do que aquele negócio que os caras estão jogando. Peraí, ué, aquele ali é um perigo pros meninos machucarem um negócio daquele ali, eles estão ficando doidos, né? Mas com relação às festas, cara, tudo tranquilo, tudo na paz. Não viajei, né, não fui pra lugar nenhum no Natal, porque lá na minha terra, eu sou de Estrela do Indaiá, pessoal, pra quem não sabe. Lá é uma cidade que tem pouco menos de 4 mil habitantes e mais de 1.900 pessoas estavam com dengue. Então, assim, falei, papai vai caçar problema pra vida dele, não. Aí fiquei quietinho aqui, choveu pra cacete aqui, puta que pariu, bicho. Choveu pra cacete e foi bom. Você tá queimadinho, né, neném? Você tava... Tô de boa, pode ser iluminação. Todo queimadinho, todo tchananã e tal. Tô mais barbudo, na verdade, deixei a barba crescer. É. Crescer essa porcaria aí, esse quase nada aqui. É, eu fiquei calado pra não te falar isso, né? Chamar esse de barba aí, né? Né? Okay. Deixa eu chamar pra conversa aqui o nosso Benítez do Paraguai. Que, parece que ele tá com camisa do Cruzeiro, essa porra? Não parece? Você tá com camisa do Cruzeiro? Não, camisa polo de trabalho, né? Mas o cabelo tá de volta, ó. Ah, né? Nossa, olha isso, Thales. Mas você tá indo trabalhar com esse cabelo, cara? Tô, ué. Ainda tem uma pituquinha aqui atrás verde, ó. Se ele tivesse mandado uma foto que ele tava nesse estado aí, eu não tinha convidado pro programa, não, sinceramente. Aí eu discordo, ou seja, o nosso... Eu fico vendo aí os podcasts em gerais, esse pessoal de YouTube aí que quer like, todos falam assim, é o melhor programa esportivo, é o melhor podcast. Nossa, a gente se orgulha de ser o pior, né? Inclusive na descrição do programa. Nós estamos cagando para isso, nós estamos cagando para tudo, né? Não estamos nem aí. Então tem esse jacaré aí, não faz diferença nenhuma pra gente. E aí, Rolão, como é que foram as coisas? Jacaré não secunda, Thales? Oi? Jacaré não secunda? Ô, Rolão, do fundo do meu coração, não, cara. Não entendeu, né? Não entendi, sim, cara. Porque o que que acontece? Eu com 45 anos, pesando quase 300 quilos, barba branca, Você tem certeza que você quer comer o meu rabo? Puta que o pariu. Uma coisinha melhor pra você, levar você na zona aí, pelo amor de Deus. Já começou o baixo nível do programa, já. Não é possível. Como se aqui tivesse um alto nível. Não, falar isso tem senhor, ontem na pelada lá, na hora que o pessoal foi pagar, aí um rapaz deve ter uns 23, 24 anos, sei lá, falou assim, qual que é o pix do senhor? Eu fingi que não era comigo. Falei, que porra é essa, senhor seu? Aí cheguei aqui, contei pra minha esposa, ela falou, tá, vai lá no espelho, olha sua barba, né? Quantos anos você acha que você tem? Olha seu barrigão. Velho. Eu concordei com ela. Então agora não a partir de agora... Não tem escapatória, não. Como eu sou mais velho que vocês dois, me chamem de senhor agora, tá? Eu tenho barba branca, vocês não têm? Me chamem de senhor. Enquanto o Vitor não te chamar de senhor, você tá tranquilo. Não, mas ele me chama de senhor, eu sou o pai dele. Você não chama seu pai de senhor, não? Não. Não? Não. E olha que o pai dele tem patente, hein? Se tem um cara que tinha que ser chamado de senhor, era o pai dele. Olha lá, homem. Parece mais novo aí, que eu, ué. Merece um tamanho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é mais novo que você, mas é seu pai, né? Bom, vamos então começar com as apresentações de hoje. Eu achei que você ia querer falar da possível contratação do jacaré. Eu não consigo olhar para esse cabelo dele, não lembro do jacaré. Vou começar falando da reapresentação de hoje, né? Nos trabalhos na América voltaram hoje, dia 8 de janeiro. Novidades tivemos três, né? Em primeiro lugar, o novo técnico, né? O Cauan chegou, anunciado oficialmente hoje, sendo que todo mundo sabe tem mais de um mês, né? E chegaram também o Moisés, claro, também já foi anunciado, e o Dalverson, goleiro que veio do CSA, ao que parece fez uma boa campanha na Série C pelo CSA. Tá, fique claro aí, né? Que o CSA está na Série C, não na Série B. E algumas voltas, tivemos aí volta de Gustavinho, volta de Flávio, para quem sentiu saudade. Mas que coisa boa, viu? Ver o Flávio nas fotos. Me deu assim uma sensação de déjà vu que, nossa senhora. A alegria hoje, dele me deixou com raiva. Nossa senhora, depois que ele fez declarações de amor ao time de azul lá, é difícil. E tivemos aí a apresentação também daqueles que a imprensa mineira já colocou em 22 times e que está revoltada porque nós não demos de graça para o Casuloso. Mas eu não vi o Martínez na foto, não? Mas ele se apresentou. Ele se apresentou? Apresentou hoje. Apresentou. Ele e Mastriani se apresentaram normalmente hoje. Bom, então a gente teve essas voltas. Eu vou começar aqui só para atualizar vocês. Antes de você atualizar, já, bacana a entrevista do Moisés. Muito legal, cara. Não sei se vocês assistiram. Muito legal, cara. Era um trem do fundo do meu coração que eu achei que eu não ia ver tão cedo no América. Um jogador que saiu daqui, fez muito sucesso na carreira e quis voltar para cá. Na teoria, né, encerrar a carreira aqui, que eu acho que é o mais correto para um jogador fazer, né, que é o que o babaca do Fred deveria ter feito, né, o Gilberto Silva e tantos outros, né, deram uma banana para a gente, os caras que fizeram muito sucesso, né, não estou falando de meia boca, estou falando dos caras que fizeram sucesso. E legal, cara, muito legal a entrevista dele, muito, muito, muito legal, muito legal. Sim, isso foi bacana mesmo, e eu acho, a entrevista do Caon, abechei bem água com açúcar, assim, nem ele parece estar botando fé nele mesmo. Não. Então, tipo assim, sabe aquela entrevista de professor substituto? Ah, cheguei aí, vou ajudar, vou ver o que que dá aí. Foi uma entrevista meio estranha, assim, sei lá. Pode contar comigo, mas se pressionar não é comigo, não. Foi uma entrevista meio de estagiário, assim, ficou estranho. Então, hoje, dia 8 de janeiro, o nosso elenco é... Eu já vou puxar aqui para todo mundo que está nos ouvindo aí ficar atento a tudo que a gente falar. Então, goleiros. Hoje nós temos só Jori e Dalverson que chegou. O Cavicchioli está sem clube. A Guerra está sem clube. O Pazinato está encaminhado para o Cuiabá. Tá? Então, o Pazinato não se apresentou, Jair? Não. Não. Não. Não está bem encaminhado para o Cuiabá. Só não foi anunciado em nada, mas eu acredito que Não tem reversão, não. Acho que é isso mesmo. Será que o Cuiabá tem os mesmos analistas de desempenho que a gente? Será que eles fazem dupla função? Cara, mas eu vou falar com você o seguinte. Dos quatro do ano passado, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria nenhum deles para ficar. Mas se eu tivesse que escolher um para ficar, eu escolheria o Pazinato, sinceramente. Ok, mas se você é diretor de um time de Série A, com uma estrutura bacana igual a Cuiabá, você iria atrás de Pazinato? Ah, se for com uma reserva, eu iria. Se eu tivesse um titular bom. Ele veio para cá nessa situação, ele veio para cá e tinha um titular bom para ser reserva. Quando precisou dele... No ano passado, nós ficamos só com o Jô e estão tentando avelar, né? Sim. De goleiro, né? De goleiro, Pois é, complicado, viu? É sofrimento. O Avelar foi o goleiro menos vazado ano passado, trouxa. Felipe Deleucas conseguiu resolver seus problemas técnicos. Felipe, dê seu boa noite. Ah, boa noite. Infelizmente, o computador tá mais velho que eu, né? Então tá complicado aqui as coisas. Eu preciso falar sobre o menino Felipe Deleucas. Eu preciso falar, você me desculpe, vou te interromper, não vou deixar falar. São duas coisas bem breves. A primeira é que, assim, nós estamos fodidos, né? Que tem 3 semanas que esse menino não fala, então é uma hora só para ele falar. E a segunda coisa, você vê falando sobre mais velho, né? Ele tá carente, ele quer que a gente dê parabéns para ele ao vivo, que foi o aniversário dele. Parabéns, Felipe Deleucas. Mandem parabéns para ele nos comentários, gente, que ele tá carente. Eu agora sou quase um sexagenário, né? Então, assim... Ah, sexagenário é estranho, eu já sou há muito tempo. É, vocês querem que eu fique com seus erros? Sexagenário. Eu não vou falar muito hoje, não, Thales. A minha resolução para 2024 foi que eu seria uma pessoa sucinta. Então, assim, agora grava essa parte aí, Marco. Ô, Jair, por favor, grava aí. Faz aqui os cortes. Nós vamos voltar pro Decabits. Decabits é onde ele pode falar à vontade, sem ser interrompido. Bom, então nós vamos aí. O time que se apresentou hoje: Jori Dalberson no gol. Zagueiros: Éder, Ricardo Silva e Júlio. O Avelar está sem clube, mas parece que ainda há uma conversa com ele. Mas ele também não se apresentou hoje. Então, Éder, Ricardo Silva e Júlio são nossos 3 zagueiros. Wanderson foi para o Mirassol. Vai, tchau. Excelente elenco, viu? Reforçamos nosso concorrente. E o Burgos foi. O Esteban Burgos também, que chegou aí no meio do ano, está sem clube. Bom, temos então de lateral esquerdo, nenhuma mudança, Marlon e Nicolas. Não saiu nem voltou ninguém. Tá? Temos aí na lateral direita, o único lateral direito de posição, para a alegria de menino Thales, é Daniel Borges. Né? Mas fato é que jogaram ali ano passado o Matheus Henrique e o Rodriguinho. Eu acredito que ao menos um desses deve ser improvisado na lateral direita esse ano, né? Até porque a disputa no meio ali tá mais difícil. Então eu acredito que pelo menos um dos dois deve jogar na lateral direita. Então Matheus Henrique e Rodriguinho. Volantes, ok, grandes aspas. Juninho, Aleical. Não, você não vai ler no site. Você não tá lendo. Não. Oficialmente. É o Flávio. Não fode isso, não. Quando a gente vai discutir com a turma que defende como poucos o Juninho, a gente fala que o Juninho é um volante, o povo fala que não, ele não é volante. Mas tá escrito aqui no site. Você tá lendo no site, não é? Oficial. Não é nem pirata, não. Você faz volante. Já tiraram o Mancini do site? Não, ainda não. Não, tem um vídeo dele lá embaixo, pode olhar. E tem o Moisés, que aí entra na dúvida se ele é meia ou se ele é volante. Pelo site ele é meia, mas eu acredito que provavelmente ele vai jogar de volante, segundo volante, né? Pela lógica, mas não sei. Então, Juninho, Alei e Cal. Nós temos aí Breno, que foi negociado, e o Javier Mendes, que parece que vai para o Peñarol, tá? Então os dois também não se apresentaram hoje. Meias, nós temos Benítez, o Moisés, que eu já citei, que não sei se ele vai ser volante ou meia, Mateuzinho, Gustavinho e Martínez. Que e o Alê, onde é que colocou o Alê? Volante, é claro. Juninho, Alê e Cal. Ah, eu esqueci de citar que Marcinho foi para o Paphos Futebol Clube, onde ele nos foi emprestado. O Marcinho, dessa turma aí, foi o único que foi emprestado. E aí nós temos o que voltou de empréstimo, né, para embora. E nós temos aí o Casares, que foi para o Santos, certo? Dos atacantes, nós temos o glorioso Felipe Azevedo, Mastriani, Adson, Renato Marques, Rodrigo Varanda e Vitor Jacaré, em homenagem ao Rolum. Aloysio está sem clube, provavelmente se aposentará. Mikael foi para Salernitana, sob xingos do diretor de futebol, falando que nunca mais queria ver a cara daquele sujeito. Pedrinho foi para o Santos. O Paulinho Boia foi para o Mirassol. O Pedrinho não foi anunciado ainda, não. Mas parece que resolveu, vai para o Santos mesmo. Ah, é? O Paulinho Boia também para o Mirassol. Renato Kaiser no Criciúma e o Wellington Paulista para o INSS. Se aposentou, anunciou a aposentadoria. Já, como você é injusto. E Casares? Esse sim está no Santos. Eu falei que ele foi para o Santos. Falou? Ah, desculpa. Falei desculpa. Nos meias. Perdão. Então, gente, o time para hoje nós temos 5, 7, 10 com mais 13... 18, 24 jogadores. Hoje o nosso elenco são 24 jogadores. E aí tem o Ivan, que foi uma briga do nosso presidente para conseguir. Chapéu de lá, chapéu de cá, foi anunciado no Inter. E eu não tenho notícias de outras negociações que valham, que estejam no atacado, que realmente vão ser coisas que a gente possa anunciar feliz. Sei de uns... Como dizia minha irmã mais, eu sei de uns paninhos de chão que a gente está querendo comprar aí. Os estagiários do departamento médico você colocou como jogadores ou estão na comissão técnica? Quem são eles? O Mateuzinho e os demais que ficaram gripados. Coloquei no time. Mateuzinho, esse é o ano do Mateuzinho. Vocês estão desanimados, entendeu? Esse é o ano do Mateuzinho. O ano que ele vai embora para sempre? Não. Agora ele tem pensão para pagar, né? Tem menino, agora ele tem que jogar mesmo. Será que joga? Bom, já só um minutinho. Esse assunto com o Mateuzinho, ele me incomoda muito. Um dia vamos fazer aqui um especial sobre a pior revelação do América. E eu vou provar por A mais B que é o Mateuzinho. Esse é o seu nível de ódio? Tá entre ele e Jori. A pior revelação. E o Kaká atacante? Não chegou a me fazer raiva. Nossa. Não. Bicho, o Mateuzinho desde 2015 me fazia raiva, gente. Nessa parte, tem que concordar com o Thales, porque para ser pior, tem que ter feito raiva por mais tempo e tem que ter te decepcionado mais. Querendo ou não, o Kaká não decepcionou muito. Ele deu um brilho ali, mas não foi nada demais assim que fala assim, nossa, ninguém falava desde os 15 anos que ele era uma joia. Assim, o único que se tinha... Não tomou Gatorade com o Neymar. O único que teve uma hype desde que era, tipo assim, jovem ali, era o Mateuzinho. E que quando chegou, ao invés de vingar, fez a gente passar raiva. Então é ele. Nisso até mais que o Jô, porque o Jô também não é assim. Ninguém falava do Jô, assim, nossa, nós temos um goleiro na base, nível seleção e tudo. Não. Ele só foi um goleiro que foi ficando. Mas ninguém tinha uma expectativa assim. A expectativa que a gente tinha com ele era zero. Então o Jori não decepcionou a gente. A gente pode questionar por que ele tá lá ou tudo, mas ele não decepcionou. Agora o Mateuzinho... O Jori, pelo contrário. Senão o Diana aí era ele o melhor que a gente tinha. E o Mateuzinho arrumou tudo quanto é doença possível aí pra não jogar no final do ano. E aí tava jogando futebol aí na última semana do ano, pô. Na última semana... peraí, gente. Na baixaria demais, hein? Nossa senhora. Deixa eu ler alguns comentários aqui, que o pessoal tá com saudade da gente. Deixa eu colocar. Roilson Isidoro tá dando aqui um boa noite. Mandou aqui pra gente um superchat. Valeu, Roilson. Revoltado que vocês ficaram 3 semanas sem fazer o programa. Vou cancelar minha inscrição no Decadentes. Faço não, Roilson. Faço não. Nós já tem tão pouco no inscrito, você ainda vai cancelar, nós estamos fodidos. É triste. Mas eu acho viu? Que foi só 2 semanas, não, gente? Foi só duas. É porque. Mais ou menos, né? Porque como ter o espaço entre o último programa, dia 25, depois o espaço entre 25 e 31, depois de 31 para hoje, dá 3 semanas. Né? Ah, sim, pode ser. Né? A gente ficou 2 semanas sem fazer. Isso. Mas dá 3 semanas de diferença. Entendi. Tião Godinho tá aqui, vai Coelho. Cuba Knights, vamos ver o time que vai entrar contra o Pouso Alegre. Sinceramente, estou um pouco preocupado. Tomara que não seja uma estreia indesejável. O Pouso Alegre está se preparando e não vem aqui brincar. Puta, nós estamos com medo do Pouso Alegre, gente. Mas, Jari, isso aí, eu tenho maior respeito por esse tipo de comentário, porque ele nada mais é do que um reflexo do claro. Que aconteceu em 2023, né? Se você pegar 2022, o primeiro programa nosso de 2022, a gente estava falando em título mineiro que a gente ia atropelar todo mundo, sacou? Hoje a gente está com medo do Pouso Alegre. Por quê? Porque você pega essa representação hoje, é as mesmas cabeças, é as mesmas pessoas que estão lá, bicho, não muda nada, sacou? Num ano pífio que a gente teve. E pior, com a possibilidade de perder as principais peças, a gente vai lembrar daquele time júnior mesclado que jogou 2022 e que não conseguiu nem a Taça em Confidência lá, né? Então, não fomos pra final, né? Da Taça em Confidência. Que beleza. E ano passado nós goleamos o Pouso Alegre com o gol do glorioso Matheus Gonçalves, que não jogava há um ano. Então tem que ter medo mesmo, né? Tem que ter medo. Estão me dizendo é que tem que ter medo mesmo. Tem, hein? Lucas Pouso, fotógrafo das arquibancadas. Hoje, parabéns pra ele, dia dos fotógrafos, né? Dia Nacional da Fotografia, do fotógrafo. Legal. Tá falando aqui, férias. Raul Batista, boa noite a todos e felicidades do 2024. Muito obrigado, Raul. Rapidinho já, desculpa. Você tava com saudade de eu te interromper? Não, eu tenho certeza que não. Foda-se. Não. Não sei nem se o menino fotógrafo me autoriza a falar. Se não autorizar, foda-se, vou falar. É um absurdo não ter calendário dele esse ano, né, cara? É um absurdo, absurdo. Mas você estava no programa que ele explicou por quê, né? Estava. Que por tristeza. É um absurdo. Não, eu não estava no programa. Eu assisti depois. Assisti depois. Um absurdo. Para quem não viu o programa, viu, gente? É porque o marketing do América quis barrar todas as fotos que aparecesse ou jogadores, ou o estádio, ou a torcida. Dá para fazer foto do BemTV, dá para fazer foto do Bar da Sandrinha. Sem camisa do América. Dá para fazer uma foto da placa da Pitangui com o Rua São Felipe. É o que dava para fazer. Na janela da véia. São os lugares que daria para colocar no calendário. O que é uma palhaçada. Isso é uma coisa completamente absurda, entendeu? Mas é o marketing que tirou onda de que só cresceu em 2023, que tirou uma onda danada. Sem comentários, tá, gente? Isso aí isso é absurdo. Marketing para time de futebol é torcedor. Assim como marketing para marca de café é vender café, tá? Então, assim, só para lembrar que, no final das contas, qual é o objetivo dessa brincadeira? Crescer número de inscritos, crescer não sei o quê, tudo isso é bobagem. Se não virar torcedor, se não virar aumento no número de torcedores e de público, né? Que são coisas, inclusive, diferentes. No caso do calendário, era até divulgar a marca América, né? Claro, totalmente, pô. O cara olhava assim, pô, que negócio legal. Agora não tem, né? Parabéns aos envolvidos aí. E também não vão fazer, obviamente. Não deixaram. Não deixam as pessoas fazerem e também não farão. Então, né? É algo que vai se fidelizar, principalmente todo pequeno, né? Porque é algo que coloca a marca. Igual, por exemplo, a Agatha veio aqui em casa. Ela viu um carrinho que tem aqui de latinha, daqueles carrinhos de lata que o pessoal faz, acho que tem não sei se eu consigo pegar, mas ela viu, ela pegou o carrinho e falou, nossa, América, e quis brincar com o carrinho, tipo assim, quando você reconhece o símbolo de alguma coisa pra uma criança, pra alguém pequeno, é bom, é fácil de fidelizar. Claro. Agora, você tem um calendário, a pessoa vai poder, tipo, vai mostrar ali alguma coisa, alguma data, o menino vê uma foto da torcida, vê aquela, nossa, que legal, América, olha ali, você ajuda a manter na cabeça da pessoa. Agora, se você não permite umas coisas dessas, você dificulta, né? E é o que eu falei, além de não deixar fazer, não faz. Se falar assim, não, nós não vamos deixar, que nós vamos fazer. Não faz também, entendeu? Isso é que é foda. O Adolfo tá falando que... Por que o América barrou o calendário? Porque vai fazer um, é óbvio. Você espera sentado. Bom... Mas não duvide fazer, não. Novembro. É. Lúcio Melo, nossa alegria no início do ano era ver o Sub-20 na Copinha, mas esse ano estamos com sub ruim no torneio. Chester Rodrigues, boa noite a todos os jogadores. E Juninho e Alê não foram dispensados? Meu Deus! Duas coisas. A primeira é que, assim, só recordando, ano passado na Copinha também, os dois primeiros jogos nossos foram um fracasso, né? E nós chegamos na final. E sobre o Alê, ele tá bonitão agora, tá platinado. Pois é, então, nós tivemos uma pergunta aqui do Daniel Nascimento perguntando: o Thales vai platinar o cabelo em homenagem a Mateuzinho e Alê? Não. não vou. Pelo contrário, para evitar ser confundido com esses craques, ele comprou o Gressin 2000, que é para ter certeza que não vai platinar nem naturalmente. É. Não, e outra coisa, bicho, não há como eu ser confundido com nem Mateuzinho nem Alê. Primeiro, porque eu não sou um anão igual o Mateuzinho, né? E segundo, que eu sou um leitão, um parede, eu não sou magrelo igual o Alê. E terceiro, eu não sou preguiçoso, segue o jogo aí. Wagner De Boçan tá pedindo aqui, ó, campanha para o América colocar cláusula de obrigatoriedade de venda para as Marias. Se depender da imprensa, eles vão querer que a gente coloque no estatuto mesmo, que é obrigado a vender a mas qualquer preço. Mas eu acho que o que o Wagner está querendo é campanha para o América não colocar, não? Cláusula de não obrigatoriedade. Não, eu entendi como ironia, que de acordo com a empresa, nós somos obrigados a vender. Não, faz sentido. Não, quem pegar colocar no Google aí Martinez no Cruzeiro, vai ver cada coisa, bicho, absurda. É. Coisa triste, cara, é um absurdo. Ador Pareça está perguntando qual a expectativa para Flávio e Gustavinho. Zero. Da minha parte, zero. Alguém tem alguma expectativa para Flávio e Gustavinho? Eu tenho expectativa de que eles sejam emprestados. Eu para mim, Flávio, pode emprestar para quem for. Ele não dá para... Simplesmente é um lacrima para a gente aceitar ele no time. E o Gustavinho... Então, o Gustavinho a gente emprestou para o Grêmio, e no Grêmio a notícia que eu tenho é que ele foi mal. Ele treinava mal, e nas poucas vezes que entrou em campo, foi mal. Então, o que será, hein? Jogador que vislumbrou. Isso acontece muito. O cara vai profissional, aí não começa tão mal assim, aí ele acha que tá com a vida ganha porque chegou lá, deixa de dedicar, e aí, como na verdade ainda não fez nem a evolução necessária, não rende. A gente viu muito isso. Até aqui mesmo, o caso, o Chine e Caleb, os dois foram meio dessa. Não que eles fossem bons ou promissores como o Gustavinho, mas foram dois que assim que foram pro profissional, começaram a ganhar algum dinheiro, quiseram começar a gastar, festa, carro, não sei o que, e deixaram de focar no que era importante, que era o treino, e aí não tem o que resolver, né? Pois é, eu não vejo, a verdade é o seguinte, eu não vejo nem potencial nos dois. No Flávio, 0-0-0. E no Gustavinho, não sei se a gente tem espaço para trabalhar ele, a verdade é essa, sabe? O Gustavinho teve menos espaço no América, né? Se for pensar friamente, uhum. Flávio teve mais chances no América. Teve. O Flávio vende dois empréstimos e a gente sabe que não vai dar ainda. Além da questão dele ter declarado amor ao rival, caramba, quatro e tal, e fora os lances que ele foi muito mal no América, né? Dois empréstimos? É, ué, ele foi pro Cabuloso e tá voltando empréstimo agora. Ah, né? É mesmo, né? Dois, é. Eu não vejo muita saída pro Flávio, não. E o Gustavinho, eu tenho dúvida se nós vamos ter espaço para trabalhar ele. Supondo que exista algum potencial. Vai jogar quando? No lugar de quem? Eu não vejo o jeito dele nesse elenco, não, sinceramente. Se ele resolver virar primeiro volante, vaga tem. Mas é aquele físico? Ah, mas se for assim, se ele resolver virar goleiro, espaço tem. É que goleiro é um pouco baixo, né? Primeiro volante ali, não, se o Alê fez, ele também consegue. Não, mas na teoria... Se bem trabalhado é um bom reserva para entrar no segundo tempo, aquele trem todo, buscar o espaço dele devagarinho. Ali também, se colocar ele para trabalhar, às vezes, com o meio aberto pela direita, talvez possa ser também alguma coisa. Mas... A gente tem que ter esperança, como é o primeiro programa do ano, né? Representação, o ano está começando, a gente tem que ter esperança, né, nessa turma. Quem sabe essa ida para o Grêmio não deu uma chacoalhada nele, um banho de realidade, né? Ele saiu daqui achando que era muito maior do que ele é. E talvez ele viu que não era. Sei lá. Quem sabe? Se o Renato Gaúcho esculacha todos os jogadores dele, inclusive os bons, imagina o Gustavinho. O Renato Gaúcho deve ter cagado pro Gustavinho. É ninguém para ele. Carlos Antônio, boa noite. Esse ano nem jogador da base tem para subir. Hernani Barbosa, tamo junto no Indepo contra o Pozão. Cadê o Gotelipe? Tá aqui perguntando. O Euler não havia saído da presidência? Por que era ele o representante da diretoria no CT hoje? O Zé Flávio Moreira está fazendo a mesma pergunta. O que o Euler está fazendo na representação do time hoje? Pô, gente, o Euler não foi reeleito, ele não faz parte do Conselho de Administração da América, e era ele representando a diretoria. Tem uma foto lá que está tá quem manda mais os três. Está Juninho, mais Euler, Euler Cascardo e Cauã, né? Eu não vi essa foto. Se eu entendi direito, ele agora é funcionário da SAF. Ele é auxiliar do Salum na SAF. Que a SAF hoje não... Ele vai cuidar de quê? De liga, então? Se ele é auxiliar do Salum na SAF, ele cuida da parte de liga? Não, do futebol. O Salum vai focar na liga e o olho do futebol. Ah, tá. Mas peraí, então ele deixou de ser presidente para receber salário na SAF, é isso? Não sei se ele tá recebendo, porque eu não sei se o Salum recebe. Mas, assim, ele tá lá... acho que foi a entrevista do Salum. Mas tá certo isso aí? Ué. Nós não temos nada. Eu estou perguntando eticamente. Eticamente isso é certo? Eticamente é muito errado postar uma foto do Juninho com os outros três e você fazer essa piada. Isso não é ético, nem fudeu. Pera aí que eu quero colocar essa foto aqui na tela. Quem manda e os outros três é foda. Mas pensa que ele já foi de camisa rosa, então ele já está pelo menos mais próximo do uniforme dos jogadores. Quem manda na verdade, é os três se apresentando para quem manda no time. Quem manda? O Juninho. Aqui, ó. Pera aí que eu vou buscar. Vou tem puxar essa foto mesmo? Aqui. Tem, pô, tô te falando aí. Aqui, ó. E tá todo mundo concentrado vendo quem. Exatamente. Quem fala, tentar gerenciar o negócio. Ó, observe que é a turma se apresentando para quem realmente manda no time, tá vendo? O Juninho tá com a pose de eu tinha te demitido, o que você está fazendo aqui? Certeza que o Juninho tá perguntando quem cuida da informática, o cara não tá conseguindo projetar o negócio ali atrás, ó. Cabeças rolaram depois dessa reunião. Quem que é o diretor que cuida da informática dos vocês três? Porque ela não tá conseguindo projetar, ó. Que coisa triste, rapaz. Eu sou escroto pra caralho. Falando sério, o Salum disse na entrevista que o Euler ia auxiliar ele a cuidar do futebol. Então, só dá pra falar que ele é funcionário da SAF. Porque isso foi dito. Não é algo que era pra gente ficar surpreso, não. É, mas tá bem virado isso aí, viu? Isso aí a gente só tem que ficar surpreso porque a gente só descobre depois que as pessoas aparecem no CT. Não tem uma divulgação oficial falando quem vai cuidar de quê. Digo mais, pra daqui a... Já que, assim, a gente fechou com o Cauã tem 3 semanas e a fotinha dele com o crachá de confirmação saiu só hoje? Bicho! Eu imagino que daqui 3 semanas vai sair uma fotinha de crachá com ele, diretor de futebol. E aí o Cascardo veio auxiliar. Aquela foto da apresentação, sabe aqueles negócios que o povo guarda celular para entrar no mar? Aqueles crachá de botar celular dentro do plástico, assim, igualzinho. Mas aquilo ali já pode, se eles precisarem viajar sem acompanhante, eles já podem colocar passaporte, o pessoal da Gol tomar conta deles no aeroporto. É, Mateuzinho vai se dar bem nessa história aí, não vai ser confundido aí com uma criança, mas não. Eu não sei, eu tinha prometido que eu não ia, que eu ia esperar, não era hora de criticar ainda, né? Dá uma chance pro povo. Mas vai tomar banho pro que o marketing faz, cara. O escudo do Onda Verde ficou um negócio horroroso de feio. Nossa! O coelho aberto. E tem uma reportagem do Ivan, porque assim, foi o assunto dos últimos 10 dias, talvez menos um pouquinho, foi Ivan. E numa das reportagens, eles falam que o América tinha preparado a arte do Ivan. Vai tomar no cu. Não, na verdade, o maior prejudicado nessa história toda foi o pobre coitado do marketing ter que fazer a arte ia ser jogada fora. Não, nós demos sorte que não vimos essa arte horrorosa do Ivan. Não, eu acho que quem sofreu mais foi o pessoal da loja, que deve ter tido que procurar a letra I-V-A-I-N e não usou a camisa para nada, né? Se tiver preparado a camisa para a apresentação do Ivan, olha o Jara atrás dela aí. Olha o Jara gastando. A América não contrata o cara, o que gasta dinheiro é o trouxa do Jara, tadinho. conhecendo o nosso marketing, eu acho que isso é fake news. A arte do Cauã demorou 3 semanas para ficar pronta. Era para a gente esperar o Ivan só semana que vem. Assim, não, mas o do Cauã demorou porque não tinha saído nem a demissão do Bustos no BID. Saiu no meio de dezembro. Tinha que demitir o primeiro para depois contratar, ué. Imagina então ter que fazer todo um contrato de empréstimo. Olha que dificuldade que ia ser. Tirar o vínculo com o Corinthians, colocar para cá, como é que ia ser o acerto. Ia ter que fazer transferência de dinheiro, olha só. É só uma dificuldade incrível. E ano passado eles aplicaram que tem plano de cargos e salários no América. Então não pode ter 2 técnicos, não pode ter mais do que 4 goleiros. Agora é que tá evoluindo isso aí, para colocar todo mundo nos lugares, ué. Esse plano de cargos e salários tem algum limite de 0 volantes ou um só? Tem alguma coisa assim? Só pra gente ter uma ideia. Não, na verdade, volante só pode subir da base. Ah, tá. Aí tá, vai ficar o Flávio nessa posição. Ah, tá. Rodney Americano tá aqui falando que não querendo elogiar Salum, mas já elogiando, né, tio? Mas parece que caímos em pé. Não precisamos vender Mastriano nem Martins de graça. Concorda, Thales? Viu? Isso é um monstro que você cria. O Rodney é o tio? É claro que é. Ele mais 4 outros fake que ele colocou aqui no chat. Ai, que preguiça. Caímos em pé mesmo. Não precisamos vender ninguém. Só mandamos embora os lixos. Vendemos o Breno. Gente, quem tiver acesso ao Salum aí, pede não ir na praia, não, senão eu vou perder amigos, pelo amor de Deus. Cancelar a cota do clube, senão eu vou perder amigo, vou perder amizade, vou perder o tio-tio. Cauã Felipe. Fala pro Salum, se ele for no clube, ele é em piscina infantil, que aí não tem perigo de afundar e ninguém ter problemas respiratórios, sabe? Cauã Felipe. Boa noite, Decadentes. Carlos Alberto aqui também, falando que a panela foi mantida. Fabian Bustos. Quem é seu tio também? Na Libertadores. A América se fudeu. Bien feito, Salum, me mandaram embora. Esse é o tio também? Deve ser, sei lá. O Cauã Felipe, será que é o Fabian Bustos também? Os dois são perfil fake do técnico novo? O Cauã Felipe, será que é o tio também? Na foto, o Cauã Felipe parece que tem cabelo. Então, já explorou essa possibilidade. Miller Melo, só lembrando, jogadores de idade igual ao último lugar, Jacaré e Moisés, fim de carreira, infelizmente. O Jacaré não é velho, viu, gente? O Jacaré não é velho. Quantos anos o Jacaré tem, cabelo branco, Felipe? Tá pintado. O Jacaré, se não me engano, tem 24 ou 25. 24 nós, anos. O Jacaré não é velho, não, cara. É, 24 anos. E faz 25 só em outubro. É, o Jacaré não é velho. Tá bom. Inclusive, tá bom. Hoje é aniversário da esposa dele. Olha aí, começou o momento, a Maurício Júnior do programa. Puta merda. Júlio César Pereira está dando um boa noite. Leandro Trindade, um boa noite, feliz ano novo a todos, direto dos Estados Unidos. A Diba Aldelim mandou pra gente um superchat, o quarteto ficou, né? May God bless us. Abraços. Plane, Joria um Glycon da vida, quando sair da América vai jogar num Coimbra. É, o Glycon não tá mais no Coimbra, não. Olha, o Glycon foi campeão por um time do interior de Goiás, lá da segunda divisão do Goianão, e agora foi contratado para disputar o Sergipano. Então, assim, mais respeito. Além de ser amigaço do Moisés, passou o ano novo com ele na praia. Então, assim, quem tem amigo tem tudo. O Flávio, além de ter um amigo, ele tem um protetor, né? Ganha mais do que isso. Fez amizade com ele, um amigo dele manda um pouco mais. Tomás Drummond, boa noite, Decas. Quais as apostas para jogadores que estiveram por aqui em algum momento e que vocês acham que a diretoria vai trazer de novo? Adoram trazer jogadores de volta. Vou fazer uma brincadeira aqui. Quem era o jogador que já jogou que vocês queriam de volta e qual vocês acham que a diretoria vai trazer? Felipe? Só um comentário. Depois do ano passado, não vamos falar de aposta e jogador na mesma frase, porque nós fizemos no ano passado. Hoje o perfil do América postou que o nosso time sub-20 participou de uma palestra da FMF sobre apostas esportivas. Meu pensamento, está ensinando os meninos a jogar. Olha, na atual situação, eu gostaria de ter de volta ou o Matheus ou o João Ricardo, referencialmente o Matheus, é claro, né, para jogar com o irmão dele aqui. Quem eu acho que trariam de volta? Quem? O Matheus? É. Ah, o Matheus falou que o sonho dele é jogar no Cruzeiro, só para com isso. Ele tem habilidade suficiente para a gente relevar isso. Não. Não, não precisa, não. Não. Não, aí não. Aí vira latice demais, não. Nós estamos com... O João Ricardo também saiu dando uma banana pra gente, mas entre começar o ano com o Jô e Dalberson, eu falaram assim, pô, eu perdoo o João Ricardo, pode voltar. Com o Matheus, eu... facada. É, você tava loucão, pode falar assim, que você tinha mandado no Miarcher no dia e tudo, e a gente aceita de volta. O irmão tá aqui, o irmão conversa com ele, tá tudo tranquilo. É, quem eu acho que trariam de volta... Putz... Se bobear, o Diego Ferreira. Tá precisando de lateral direito, hein? É. Você só devia sair até hoje trazer o Diego Ferreira. Diego, né? Exatamente. Reeditar aquela dupla, né? Diego Ferreira e Daniel Borges. Que Daniel Borges conseguiu perder a titularidade. E você, Thales? Quem que você gostaria que voltasse? Quem que você acha que a diretoria traria? Eu gostaria que voltasse, apesar de ter sido um tecido legal o jeito que saiu. Messias, cara. Messias, eu acho que ele e o Ricardo Silva ali fariam uma zaga ok para a Série B. Ok. Mas eu acho que se for trazer alguém, você traz um Felipe Amorim da vida. Bill. Um Bill. Ailon, né? Ailon. Traz esses caras aí, bicho. E você, Rolon? Léo Passos. Nós estamos precisando de um jogador de velocidade no ataque. É, como é que chega aqui que eu gosto dele, gente? Nem velocidade, né? Mas você não lembra que ele teve um acidente de carro quando ele tava machucado, que ele tava correndo? Não, como jogava no muro? É, mas se for assim, Marcinho tá bem na fita, então. Rodriguinho que deu com o carro na parede na Pedro II. Então, quem que você acha que traria? Quem que você gostaria que voltasse? Você falou que você acha que a diretoria traria. Ah, Serginho, meio campo. Não, mas isso aí é bom, ué. Ficando doido. Pois é, deveria vir de volta, ué. A direção é mais prazer. Quem você acha que eles vão trazer? Não é quem você queria. Não, quem você eu acha? Acho é o Léo Passos. Eu gostaria do Ademir de volta, mas perigo eu por trazer o Rodolfo. Não, o Rodolfo tá muito recente, Jair. E já anuncia com aquela clássica frase do fizemos merda, que é esse vem por contrato de produtividade. O colete tamanho GG tá solto, né? O Aloysio largou para trás. Quando anuncia, é igual minha mãe comprava eletrodoméstico, alguém elogiava, não, mas que, sei lá, aquele liquidificador bonito. Ah, minha filha, foi em 12 vezes, foi no crediário, não sei o quê. É igual o Américo, contrata o cara ruim e denuncia, não, mas foi o contrato de produtividade. Bom, vamos puxar um outro assunto aqui rapidamente. O Cauã, a gente não chegou a discutir aqui dentro do programa o que, que vocês pensam sobre o Cauã. Nas redes sociais a frase é uma só: não termina o Mineiro. Mas Jara, eu começo, eu puxo a fila, torço para o sucesso dele. Claro. Mas é muito difícil você colocar um treinador sem experiência, mais novo do que grande parte do time titular, ele é mais novo que alguns jogadores titulares, a maioria deles, se for pensar, e eu tô com a maioria aí, cara, eu acho que não dura o Mineiro, principalmente que a diretoria até o momento não contratou para as posições que a gente mais precisou, né, a gente teve mais carência ano passado que a parte defensiva do time, ok, o Moisés, baita contratação, sim, mas nós não tivemos problemas ofensivos, né, nossos problemas foram defensivos o ano passado, então, sem zagueiro, sem lateral e sem goleiro, estão mais ou menos enrolados. Concordo, eu acho que... E poderia vir Pepe Guardiola, sem jogador, não adianta nada não, gente. Não adianta nada, e não. Sem autonomia, né? E sem autonomia. Não adianta você ter o Pepe Guardiola aqui se ele é obrigado a escalar o jogador X. Ele não pode tirar o jogador X de jeito nenhum. Então... E ainda tem um ponto, né? Montaram o planejamento sem ele. Ele veio no decorrer, então... Você vê que ele tá, tem moral nenhuma, né? Também. Não, gente, mas vocês têm que elogiar a coerência do Salum. O Salum falou que ia contratar qualquer um. E contratou qualquer um mesmo. Mas assim, foi muito coerente. Né? Mas só para encerrar a participação, que eu tenho que resolver os problemas de computador, que há tempo de trabalhar às 4 da matina, né? Eu tô vendo o pessoal alguns muito animados, falando que ele tem mestrado, que ele é professor dos cursos da CBF. Vale lembrar que isso também, o mestrado, o Giacomini também tem, e que curso na CBF o Drubis que ministrava. Então isso mostra que, tipo, a carreira acadêmica, ela ajuda em certos aspectos. Não vai faltar conhecimento. Agora, até que ponto ele consegue aplicar isso, o Giacomini tem para mostrar que não é todo mundo que consegue. E, vamos colocar aqui também, curso na CBF, assim, se o Drubis que ministrava, você não precisa ter muito, muito critério, né? Alguma formação acadêmica já te credencia, até para colocar algumas coisas ali também. E no mais é isso, infelizmente ele chega sem o que o Jairo comentava, é um cara que chega sem a moral suficiente para fazer a mudança no vestiário que a gente precisava. A gente teve um vestiário extremamente problemático ano passado, que rachou ao longo do tempo. A gente vai fazer uma reformulação, vai chegar a gente, e nada impede que esse vestiário vá rachar de novo. E o time de 2024, por uma questão lógica, vai ser um time menos técnico de 2023. Sim. É óbvio, não tem jeito de ser. Não tem jeito de você fazer um time pela metade do preço que jogue, que seja tecnicamente melhor do que o outro time. Pode até jogar mais, dependendo do que acontecer, mas tecnicamente não pode, não tem como ser. O time de 2023 subiria para a Série A? No naipe que eles estavam, não. No naipe de desânimo e elenco rachado, tenho dúvidas. O Santos foi rebaixado junto com a gente, fez a limpa lá, né? Acho que 17 jogadores. O que o Santos fez para na hora da apresentação? Não, você não entra aqui, não. Você entra pela porta dos fundos ali, que você só vai pegar suas coisas e vai embora. E mudaram tudo de fato. Assim, colocaram um treinador novo e um cara que vai poder chegar lá com carta branca e mudar, assim, fizer o que tem que fazer. E é aquela história. A gente está falando, os líderes do nosso elenco, dois deles, são jogadores que já estão com idade, que estão já caindo, já estão indicando técnico, que já não se conseguem justificar a titularidade. Estou falando de Azevedo e Juninho. Ainda que o Azevedo, em alguns jogos específicos, ele acaba sendo até bem produtivo. Só que esse cara vai chegar, ele não vai conseguir colocar todos eles no banco. Ele vai ter que colocar para jogar. Alê, Juninho, Azevedo, se bobear, todo mundo junto. Não tem como tirar, porque ele não tem cancha. E ele já passou por lá. Ele conhece esses caras. Então, ele mais do que ninguém sabe quem que ele tem que colocar ali para conseguir ter algum respiro, alguma vida um pouco maior. E a primeira chance de técnico que o cara tá tendo. O cara não vai querer flopar de cara, porque senão ele queima as pontas. Ele vai querer fazer um trabalho para ele conseguir pelo menos um outro time depois. Ele não precisa ser um baita trabalho, só precisa ser um trabalho que mostre algum predicado. Então você vai ter que compor. Se ele for compor, ele não vai mudar o time, vai manter esse núcleo que foi do ano passado que não deu certo. E aí, por isso assim, eu quero muito que dê certo. Ele parece de fato ser um cara que estuda, um cara que tá preocupado, um cara que pode trazer boas ideias, pode trazer algo legal pro América e que poderia render. Eu só não acho que o momento é certo pelo vestiário que a gente tem e as lideranças que a gente tem. E as mudanças que precisavam ser feitas, porque ele não é o cara para fazer essa mudança. Talvez fosse melhor até um cara que não tivesse tanto repertório técnico, mas que tivesse muito mais repertório estofo de lidar com o jogador. Por exemplo, um Guto Ferreira da vida, um treinador mais assim. E um cara bom de auxiliar, por exemplo, o Cauã. E aí você conseguia. Não é nada, não é nada. Era o que o Givanildo fazia. O Givanildo, ele era o cara que chegava lá, juntava a galera, colocava os caras pra motivar, e quem dava o treino era o Claudinho e ia. Tipo assim, e servia pra realidade da época. Hoje em dia não serviria, assim, não acho que seria o bastante, mas tem que ser algo assim, um cara que vai chegar, que vai chegar o cara, vai conseguir falar, apontar o dedo na cara de quem não estiver jogando, colocar pra sentar, e os caras vão ficar tranquilos porque sabem que tá certo. Agora, vai chegar um cara ali que não tem estofo ainda, vão comer ele vivo, infelizmente. É a minha preocupação também. Eu acho que ele chega com muito pouca moral, ele chega como talvez a quarta ou quinta escolha de técnico, isso é muito ruim, sabe? Como eu falei, chegou no ponto em que vamos trazer qualquer um, e no dia seguinte ela anuncia o cara. Pegou mal demais da conta. Eu tô me despedindo aí, um feliz 2004 a 20 pra todo mundo. Tem que resolver os probleminhas aqui ainda, tá bom? Valeu, fi. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. O Flávio fala justamente isso aí, ó. Um comentário do Flávio sobre o Cauã, né? O Cauã seria um ótimo auxiliar fixo, isso é uma verdade. Isso aí, ele tá falando aqui, o Flávio Azevedo. Aí uma coisa deveriam falar: esse senador que deveria ser auxiliar fixo, não aquele atleticano ruim de serviço. Ruim, tá? Esse é mais um que eu faria limpa ruim. Depois dos jogos que ele teve no final. Até porque, Jair, há uma entrevista do Benítez, uma declaração do Benítez, deixando muito claro que o treinador não escalava porque não gostava dele. Pois é, não pode ser assim, não. Tá? Você não escalar o Benítez porque ele não tem condições físicas é uma coisa. Você não gostar do Benítez, aí fodeu, né? Aí fodeu. Você mostra que, assim, até o treinador faz panelinha, né? Um time que tava todo fodido, cara. Não, não pode ser assim, não. No mínimo, ajuda a manter esse clima ruim, né, cara? Ué. No mínimo, ajuda. O Gustavo Laporte... Todo mundo falando que os técnicos, todos que trabalharam, elogiaram o Cauã. Mas por que, que nenhum time quis ele, só a gente agora? Será que todo mundo tá errado e a gente tá certo? Mas nenhum jogador ia falar mal do Cauã, isso é muito óbvio. Não, os técnicos, técnicos que trabalharam com ele falaram que ele é muito bom, elogiaram, não sei o quê, mas ninguém nunca deu chance. Mas é a mesma lógica, desculpa já, é a mesma lógica, Rolon, de todo mundo da imprensa, de todos os jogadores, treinadores, elogiarem o Juninho. E ele nunca saiu da América. É a mesma lógica. Ah, o Alê é o camisa, é o jogador que a gente precisa, o camisa hoje a gente precisa, então leva, ninguém leva, sacou? Não. Esses caras são bons pro América, é ótimo pro América ter esses caras. Né? Exatamente. Gustavo Lacorte tá aqui, boa noite, saudades dessa bancada decadente, Rolon de Jacaré tá demais. Hércules, é brincadeira ver Azevedo reapresentar. O Flávio Marcos Harry tá aqui falando, brincadeira a falta de acessibilidade do marketing do América, quanto maior a exposição da marca, maior a fidelização e crescimento da torcida. Vão cobrar taxa para usar a camisa também? Triste. O Adriano Lacorte, nossa, que saudade de azedar com o Decadentes. Aqueles pelos decentes. Boa noite, seus. Eu não vou falar esse nome. Eu não vou falar esse nome. Tá certo? Já vou avisar. Alberto Paes, Gustavinho é jogador em Ceradeira. O Fernando Pereira tá falando que eu sumi do grupo já. Tem um advogado ali que irrita a gente. O Fernando tá falando, é um outro grupo, não é o grupão do Decadentes, não. Ah, o Jaime Radishi, boa noite, seus lindos. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Sempre bom ver cada um de vocês. Fico muito feliz. Rolon conseguiu ficar mais gato com essas tranças. Moleque é diferenciado, pode trazer o Valora. Podia trazer o Valora, podia trazer o Valora. Elvio Moreira, direto ao ponto: a América não subirá para a Série A. Não cravo isso ainda. Eu também cedo demais aqui, gente. O time representou ainda hoje. Ainda tem Mineiro. Tem os destaques do Paulista. Tem um monte de coisa para acontecer ainda até lá que ainda tem alguma esperança para a gente se agarrar. Tem os destaques do Mineiro que podem sair. É fato. Pedro Magalhães, podemos ter expectativa de acesso? É a pergunta inversa do Elvio aí. Claro. A América é. Eu sinceramente, acredito que sobe. Tá? Acesso. Eu acredito que sobe. E vou dizer até mais: alguns dos criticados do ano passado têm tudo para fazer uma Série B boa. Vou dar um exemplo. Éder, um zagueiro ok numa Série B brilha, entendeu? Porque os ataques são piores, tem espaço. Você pega, por exemplo, o próprio Moisés. A gente não sabe que condição que ele está, a gente não sabe que vontade que ele está. Tem tudo para deitar numa Série B, entendeu? Então eu acho que vai subir. Os laterais, um Marlon e um Nicolas para uma Série B, eu acho que dá tranquilamente, sinceramente. E o Daniel Borges? Não, o Daniel Borges é fraco. Ele é fraco. Eu acho ele fraco até para B. Mas na lateral esquerda, Marlon e Nicolas, para mim, muito ok. Assim, muito ok mesmo. Então eu acho até que alguns caras que foram criticados ano passado têm tudo para fazer uma Série B boa, em função do nível de exigência mais baixo. Porém, Série B o time tem que encaixar. E o time tem que ter uma... Tem que dar um sangue extra. O time tem que encaixar, o time tem que jogar com raça para puxar aquele 1-0 terça-feira em Campo Grande contra o Operário, entendeu? É isso, Série B é isso, cara. Operário não é de Ponta Grossa? Ponta Grossa, Campo Grande, viajei. Tá. Então, assim, Thales, o Operário tem Ponta Grossa? Ah, meu Deus. Segue o jogo. O Adilson Segue Batista ainda tá no Londrina? Deve estar, tá, né? Nossa, gente, que negócio mais aleatório. Ponta Grossa, de repente, Adilson Batista. É porque é um time do lado do outro. Que saudade da Série A, meu Deus, que saudade. Vem 2025. Vem 2025. Nossa, Adilson Batista, Londrina, Operário de Ponta Grossa. Puta que pariu. Se você for pegar o nosso programa hoje, olha os nomes que nós estamos aqui, cara. Olha os nomes. Nós fomos de Ailon a Adilson Batista. Rodolfo, Adilson Batista. Olha o que, que essa diretoria. Ô, Gerson, você pediu para eu ser mais brando com a diretoria, mas vai tomar no cu. Olha o que vocês estão fazendo com a gente. Puta que pariu. Eu não pedi nada. Já vamos olha, dizer, não pedi nada. Olha, pega o primeiro programa de 2023, cara. A gente falando de Sul-Americana, Série A. Oh. Agora nós estamos falando de Ilon, Ponta Grossa. Londrina, Adilson Batista. Oh, meu Deus do céu. Rodrigo Magalhães está falando que na Série B Moisés é rei. Juliana Cecília está perguntando por que o América não contrata Alex Teixeira, está livre no mercado. Alex Teixeira é um que era do Vasco? É. O Vasco também levou 250 atacantes, está mandando todo mundo embora agora. O Orelano, lateral deles, falou que não vai apresentar lá também, dá para tentar, ué. Ah, mas o Vasco precisa de atacante, né? Eles contrataram certo. É. Depois de contratar 12, pelo menos um foi certo, né? Edivaldo Sérgio, boa noite, não vendemos Mastriani e Martinez, mandamos todos os ruins embora, não começamos bem em 2024? As dispensas eu acho que foram boas. Todos ruins não. Todos que foram mandados embora eram ruins, mas os exatamente, mas ainda ficou ruim ainda. Mas as dispensas eu achei positivas, analisando os nomes que saíram, foram boas dispensas. Faltou quantidade, tinha que dispensar mais, mas os que saíram foram bem saídos. Eu acho que o que está faltando agora é contratar bem, né? Eu acho que o que está faltando é contratar bem. As dispensas foram boas. R. Patrus está perguntando aqui, o que você acha do goleiro Vladimir dos Santos? Está livre no mercado? Ele não assinou com o Mirassol, não? Não. Não. Não assinou. Qual foram os dois goleiros do Mirassol? Mirassol? Ah, esse, né? Deixa eu ver aqui. Olha aí. Mas o Vladimir foi o que tomou o 7-1 lá do Inter. Melhor não. Não, o Mirassol contratou o Vanderlei. Ah, Vanderlei. Vanderlei. E eu acho que o atual lá é o Alex Muralha, né? Isso. O Caio tá falando aqui, ó. Vanderlei e Muralha. É. Vanderlei e Muralha. Pois é. Danilo Avelar, vocês ficariam? Pro gol, pra zaga ou pra lateral? Pra lateral e pro gol ele ficaria. Pra zaga eu não sei. Ah, já viu meu coração? Não. Porque nas três posições que eu citei, nenhuma deles me dá aquela confiança, né? Ele é um zagueiro que se destaca pelo tamanho e por fazer gols de cabeça. Quantos que ele fez ano passado? É. Ele é um lateral que ia aí, ele cruza mal bem. Mas o time também não jogava pra isso também, né? Isso também. Né? O jeito que a gente terminou o campeonato, até taticamente a gente estava uma bagunça, cara. Atacava de bolinho, defendia de montão, entendeu? E tomando 2-3 gols todo jogo, nossa tática estava horrorosa, cara. Eu acho que a nossa cota de jogador mais velho já deu, não? Já deu. Você vai avelar para uma Série B que você precisa de correria ali atrás e tal. É, isso é uma preocupação. Por isso que o Jacaré não me incomoda. O Jacaré tem 24, 25 anos. Aí você vai renovar com o Avelar, que deve ter seus 33, 34, talvez? Bom, então vamos começar uma discussão. Vamos começar brincando de montar um time com essa turma que está aí hoje. Avelar, 34. Aí, ó. Esse ano ele faz 35, né, cara? Então, porra. Quantos jogadores de 35 nós vamos ter no elenco, né? É, uma Série B, cara. Deixa eu perguntar para vocês. Vamos começar, então, posição a posição. Gol. Pedro, Jori, Dalberson, quem que vocês colocariam no Mineiro? Ah, já. Eu começo. Eu iria para o Dalberson para conhecer o Dalberson, para saber quem que é o Dalberson, né? Eu também. E se ele tomar, também. se ele falhar no Mineiro, fudeu, né? Já. É, o Jori nós já sabemos o que é. A gente já sabe o que é. Entendeu? Mas não é o Dalberson que eu gostaria também para ser o nosso titular, não. Agora é um negócio muito estranho. Desculpa, Rolando, você falar, é um negócio muito estranho, né, cara? Ano passado a gente contratou 300 goleiros, né? Porque não confiava no Jori. Ok. Aí esse ano a gente vai contratar um goleiro que é mais novo que ele para ser titular. Olha que negócio mais maluco, cara. Como é que ele seria reserva, né? O Dalberson, né? O Dalberson seria reserva. O Jori seria terceiro goleiro. Terceiro goleiro, cara, sei lá. É, já tá de boa. Claramente ele tá de boa. O Pedro aí deu quem que eu acho que é o melhor aí entre os dois. Bom, zaga. A zaga que eu iria, sem sombra de dúvida, é Ricardo Silva e Júlio. O Rolando falou quem é o goleiro dele? Ah, é. Não, Dalberson. A minha ideia, na verdade, era o Cássio, né? Se você testar alguém, traz o Cássio de volta. Não, pois é. Mas o Cássio parece que não vai voltar, não. Parece que tá lá. Outro que tá terceiro reserva lá e não volta também, não. Zaga, para mim, Ricardo Silva e Júlio. Para mim também. Eu acho que dupla de zaga tem que ser um mais forte e um mais técnico, e para mim é o que funciona ali. É, eu acho que o Ricardo Silva tem uma vontade que o Éder não tem. Então eu gostaria de Ricardo Silva e Júlio. Lateral esquerdo, Marlon ou Nicolas? Marlon, para mim. Nicolas. Eu tô igual o Pedro aí, melhor ficar sem lateral. Mas, cara, se tiver que escolher, Nicolas. Eu acho que o Nicolas tem mais potencial do que o Marlon. Entendi. É, lateral direito. O Marlon precisaria de três zagueiros para ficar resguardado na hora no, na defesa. É, faz sentido que o Rolão tá falando. Que quando o Marlon foi bem, foi quando o Azevedo tava fisicamente legal e o Azevedo fazia muito bem a cobertura do lado esquerdo, lembra? Sim. Foi melhor do Marlon. Mas eu acho que tanto pro Nicolas também é a mesma coisa. Eu acho, na verdade, o Marlon e o Nicolas muito parecidos até nos defeitos. Muito igual, então, né? Assim, é, eu, nas qualidades, eu acho os dois muito parecidos. Acho até um defeito de formação de elenco você ter dois laterais com característica tão semelhante. Mas, é... Eu iria de Marlon, não sei. Não sei se talvez por experiência de Série B, não sei. É, lateral direito, vou considerar que Matheus Henrique e Rodriguinho seriam laterais direitos. Quem que vocês iriam? Borges, Matheus Henrique ou Rodriguinho? Eu iria de Matheus Henrique. É dos três, eu que jogou melhor ano passado foi o Rodriguinho, né? Na lateral. Eu iria de Rodriguinho. Eu gostei mais do Matheus. Eu acho ele mais equilibrado entre defesa e ataque. Eu acho que o Matheus Henrique consegue defender melhor do que o Rodriguinho. O Rodriguinho é outro que também é sempre largou espaço lá para trás. Então, não sei. Eu iria de Matheus Henrique. É meio de campo. Aí depende. Quem que, o Jacaré é esquerda ou direita? Acho que ele é direito, né? Direito. Até é, quando direito. Contra a gente, ele jogou na direita. Isso. Nós jogou na esquerda. Não. Eu contra acho que ele jogou na direita. Ele jogou na esquerda contra a gente. Não, na direita. Ele jogou na esquerda. Ele jogou em cima do nosso lateral esquerdo, não? Ah, não lembro. Então, ok. É, ele tá falando que, de acordo aqui, ele tá jogando pelo lado direito, no direito? Bahia. É. Então, pra mim, tá, é. Bom, enfim. Eu não acho que o Jacaré tem qualquer cacuete de defesa. Então, tem que não, mas é porque eu tô pensando em colocar o Matheus Henrique na esquerda. Se você tiver o Varanda. Ó, já começou. O bicho tá só começando um ano já improvisando, cara. Não, aí a gente tinha lateral direito no elenco, lateral esquerdo no elenco, colocou o Daniel Borges lateral esquerda. Não, cara, mas aí é maluquice. Você está começando um ano, você tem que começar certo. Isso é maluquice. Meio de campo, vou considerar aquele esquema que a gente estava jogando num 4-3-3. Considerem que Martínez está aí. Eu não acho que ficará, mas considerem que ele está aí. Quem é o meio para vocês? E aí tem discussão entre o que vocês querem e o que, que será. Mas o que, que vocês gostariam? Cal, Martínez, Moisés e Benítez. Ué, mas aí são quatro. Você colocou quatro no meio de campo. É, porque um dos dois ali vai ficar alternando na frente. Eu vou colocar dois atacantes só. Ah. Porque o Moisés pisa na área também, né? Então ele consegue fazer essa função. Benítez tem que jogar, correto? Sim. No meu entender, Benítez tem que jogar. Martínez também tem que jogar. Moisés então, também tem que jogar. Pois é. E aí? Juninho também tem que jogar. Viu que achar esse quebra-cabeça aí do meio vai ser difícil? E é por isso que eu acho que o Matheus Henrique... Ele vai ser difícil porque o time tem dono, né, Jair? Pois é. Já tem oito titulares no time. Pois é. Aí, já tá 100% certo que o Breno não é jogador da América mais? Não, o Breno já tá vendido já. Já? Já decidiu encerrar a carreira cedo indo para a Arábia já. Fundo do meu coração, meu meio é Martínez, Benítez e Alê. Alê de primeiro volante? Alê de segundo volante. E Martínez de primeiro? De primeiro. Revezando um com o outro ali. É o que tem. Mas tá mais fácil o Benítez pegar banco pro Juninho. Seria esses três. Pois considerando é. Jogando com três. Agora, se for pela lógica do Rolão, que eu até gosto dela, aí eu acho que eu entraria com o Cal. Aí eu de Cal. Mas se vocês colocarem quatro no meio, vocês colocariam sem centroavante? Não. Não. Aí o Leandro e Varanda. Exatamente. Ah, esse time é torto demais, né? Não. Mas a ideia tem que ser torto mesmo. Você tem que ficar invertendo os caras da defesa. Assim, eles vão entrar de pé trocado sempre. Isso aí tem que treinar demais da conta. Nós não treinamos. Isso é outra coisa que eu quero ver. Dia, gente, vai. Duas horas pra fazer tudo. Isso aí tem que treinar demais, cara. Jogar com um time torto assim. Não sei se a gente dá conta, não, sinceramente. O Rodrigo Magalhães está aqui falando, ó, Cal Martins, Benítez e Moisés, Mastriani e Varanda. É mais ou menos o time aí que vocês estão propondo mesmo. Uhum. Né? É. Bom, é... É isso aí. Beleza. Então, fechando aí o profissional, vamos falar um pouquinho sobre a Copinha? Estamos jogando aí a Copa São Paulo, nossa famosa Copinha. Falamos um pouquinho no começo do programa sobre o fato de que a gente teve dois jogos ruins, dois empates aí nos dois primeiros jogos. Vocês viram os jogos? Não. Primeiro eu vi. Eu vi o segundo. Eu vi o segundo. Realmente, a gente... Eu tô mais decepcionado com o Mayron do que com o time, tá? Eu achei um time muito desorganizado, muito mal treinado. E eu não sei. Não sei o que vai ser, não. Nossa, tomara que zagueiro. Tomara que queime minha língua, mas eu achei um time muito desorganizado, cheio de bumba meu boi, bola sendo rifada para lá e para cá. Eu não sei, não. Eu acho que é o tipo de cacuete que jogador velho tem, que um jogador da Copinha não pode ter. Por coincidência, eu vi o jogo da cachorrada também, que eu tava num bar e tava passando o jogo da cachorrada à noite. Para mim, claramente, tá muito, o nosso time tá muito pior do que o deles, por exemplo. Em termos disso, em termos de toque de bola, sabe? Um passe mais próximo, sabe? Achei muito cheio de bumba meu boi. Tipo, era talvez meio nervoso. Não sei, eu não gostei, não. Eu acho que o time tá com a mesma coisa que a gente teve na Série A do ano passado. Na hora que a gente tomou um empate no primeiro jogo, você vê que os caras já foram tudo para água abaixo. Tudo que tava para jogar, eles foram para água abaixo. Tanto que o Rafa Barcelos fez o gol, cometeu o pênalti, e você via que ele tava errando tudo. E aí entregou o segundo gol de novo. E aí nada resolveu. Time nervoso, bola queimando no pé, cara. Bola não pode. Menino da base não pode. Eu não sei se joga com pressão. Eu não sei o que é isso. A bola queima no pé dos caras, sabe? Não para, não pensa a jogada. Isso pra mim é falta de treino. No meu ou falta de psicologia, né? Não sei. Mas conseguiu fechar a vaga de psicólogo que tava aberta no passado? Acho que não. Sobre a Copinha, eu prefiro me apegar no que foi ano passado, né? Tomara. Às vezes, quando a Copa vai andando um pouco mais, vai passando esse nervosismo, vai passando essa falta de confiança, porque eu vi muito realmente essa falta de confiança no time. Não pode, a base não pode ir com essa pressão de não, não é questão de pressão de resultado, mas não é com essa pressão no futebol do cara. Na base, o cara tem que driblar, o cara tem que achar o melhor passe, o cara tem que pensar o jogo dele. Não é... Se ele já tá assim na base, quando for profissional, pega a bola. O Rodrigo Magalhães tá falando que o Jonathan é bom de bola. Eu gostei também, achei o Jonathan um bom jogador também. Eu acho que pode ter alguma possibilidade ali. O Jonathan é o atacante, é o 9, né? É. Eu gostei, achei um bom jogador. Pode ser que vingue. Mas eu não vi ninguém ali que eu falo assim, ah, esse cara aqui dá para subir. Eu não vi. O Cantillo deve estar na oitava Copa São Paulo dele, né? Todo ele ano ele tá lá, né? 12. Todo ano ele tá lá. Verdade. Tá certo. Bom, então é isso, moçada. Eu acho que a gente tem abrimos aí o ano, né? Começamos aí a discussão do ano. Vocês têm mais algum assunto aí que vocês querem puxar? Não, os novos planos de sócio-torcedor. Na verdade, a gente não pode gastar muito assunto, não, porque a gente tem muito programa sem assunto para frente, né? Até o dia da estreia do Mineiro. Nós temos do dia 15 e do dia 22 ainda. Do dia 15, não, do dia 14 e do dia 21. Que beleza! Se bem que o próximo a gente deixa o Decabits aqui falando uma hora, a gente fica mais tranquilo, né? Tá, mas Rolô, não saiu nada de programa de sócio-torcedor ainda, não. Não, pois é, mas não. Já saiu que vão ter os novos planos. Vai mudar o de todo mundo. Já vai mais de 25 conto de taxa de novo. Você falou o quê? Para mudar a carteirinha? Tem uma carteira nova? Não, na teoria, a antiga tem que funcionar. Isso não existe, não. Se a antiga não funcionar, eles têm, por obrigação, mandar uma nova para todo mundo. Eu não perdi minha carteirinha. Eu não perdi minha carteirinha. Minha carteirinha está aqui em casa. Eu não fiz outro plano nem nada. Então, eu concordo. Aqui, ó, fica até dentro da minha carteira. Tá aqui, ó. Toda surrada, tá aqui. Não tem por que não eles mudar minha carteirinha, porque, uai, vai dar confusão, por quê? Porque eles vão falar assim, não, então você usa o aplicativo. É. Vai dar merda. Sacou? Com se eu não tiver internet lá na hora, se eu não tiver celular, se a bateria acabar, eu tenho que ter minha carteirinha. Ó, engraçado, aqui no site já tem, tá? Eu tô vendo aqui, ó. Só mantiveram o americano, só tem o americano e o VIP. Parece que é isso. Aí você tem o americano de 55 e o VIP de 130. É o que tá aqui. O jovem agora já virou americano e os que eram para entrar no jovem não puderam entrar porque devia estar de tênis azul igual ano passado. Pois é. Olha que coisa maluca, cara. No site aqui tá desse jeito, tá? No site aqui tá desse jeito, já tem esse, só tem esses planos aqui. É, o Flávio tá falando aqui que a carteirinha será virtual. A carteirinha hoje já é virtual, né? Você tem, quem tem o aplicativo do sócio já tem a carteirinha virtual. Só que mas eu não... Tem eu que ter a tem física, que, cara. Tem que ter a física, cara. Não tem coré-coré. Eu também acho. Você tem, aí é uma, eu sou um cara de TI, mas tem que ter física, porque, cara, esse trem dá pepino demais na conta. Seu celular descarrega. Ué, tem um monte de pepino pra acontecer, cara. Entendeu? Tem um monte de coisa pra acontecer. Então... Ou eles vinculam o seu CPF lá naquelas maquininhas, você chega, você digita o CPF, você entra, sacou? É, alguma coisa assim, porque... bicho, se até nas blitz de trânsito hoje, que eles não mandam mais os seus documentos do carro, você informa o seu CPF, na hora lá o guarda... Já puxa cara, tudo. Puxa tudo, sacou? Pois então, é, assim... Cara. E de mais a mais, você pensa que é o seguinte, quando você aderiu ao plano, você pagou R$25 de carteirinha, certo? De welcome kit. Você pagou. Agora, simplesmente, fala assim, ah, aqueles 25 que você pagou, já era. Não existe nunca. Devolve meus 25, eu faço uma entrega, eu pago 25, a outra. Aí eu fico no virtual, ué. Eu entrego a minha aqui por 25, o América me compra de volta por 25, e pronto, acabou. É, aí eu vou e compro uma nova do América por R$25. É o que faz sentido. Assim, é bem só pra gente finalizar, essa questão do Onda Verde aí, gente, pra quem é mais antigo no plano aí, sabe, antigamente, quando começou, lá atrás, se você renovasse, você ganhava uma mensalidade, que é o justo, cara, a gente fica um mês sem futebol, né, você paga um mês à toa, então você ganhava, pra você renovar por 12 meses, você ganhava uma mensalidade, né. Você ganhava camisas do clube, a primeira, não sei se vocês são desde o começo do programa, A primeira camisa, que era da Lupo. Era da Lupo? Acho que a primeira era da Lupo. Era uma camisa diferente. Era uma camisa que não foi comercializada. Eu tenho ela aqui. Só para quem é Onda Verde. Então, é um negócio diferente, cara. Sacou? Eu não tô falando. Teve a feijoada. Não tô falando que tem que dar brindes. Mas você não pode cobrar a mais. Sacou? Aham. Você não tem que dar. Não tô falando assim, tem que dar brindes, dar, fazer isso e aquilo. Não, não. Você não pode cobrar mais. Se eu pago rigorosamente em dia, se eu sou um cara fiel ao negócio, se eu tenho a minha carteirinha física, eles resolvem mudar tudo, eu tenho que pagar por uma carteirinha física. Eu estou falando isso tudo, gente, mas é a certeza absoluta que no final das contas eu vou ter que pagar duas carteirinhas, eu tenho que pagar a minha e meu filho. Aí eu pago três, que ainda pago da minha esposa também. Eu estou dando esse show aqui, e aí? Né? No final das contas eu vou ter que comprar as duas carteirinhas. Porque eu só trouxe esse celular aqui para todo mundo saber que vai ter uma despesa de 25 conto aí no final do mês. Porque eles nos fazem tanta raiva, a verdade é essa, o programa faz tanta raiva na gente, que para evitar estresse, você faz, sacou? Você compra. Não estamos mandando essas... E vamos que vamos, vida que segue. Eu não tive que fazer uma carteira, não tive que pagar R$25 pro meu filho ter uma carteirinha, cara. Puta que pariu. Uma criança de 7 anos que queria ter o prazer de ter a carteirinha dele apresentada na hora de entrar na buceta do estádio. Não pode dar para ele essa merda, sacou? Não é para fazer essas porra desses copos de plástico aí que deve ser muito mais caro que a buceta de uma carteirinha. E isso aí eles fazem, mas fidelizar o coitado da criança lá de 6, 7 anos, eles estão cagando para isso, sacou? Que tinha que ser a prioridade, né? Tinha que ser a prioridade, aqui. Cara. Tinha que ser a prioridade. Nós vamos, ainda vou falar sobre o dia do camarote, que Rolon também participou. Eu vou fazer um programa só sobre o que nós passamos no... Decabits! Nós vamos fazer um negócio só sobre isso. O absurdo que foi. Pois é, cara, isso é... Nós temos um assunto ainda para falar. O Augusto tá perguntando aqui do vôlei. O vôlei que se foda. Pra variar, estamos perdendo. Quantos sets? Sei lá, não sei ler esses bosta desse placar de vôlei. Mas tá só agora do fundo do meu coração, sem piada, sem nada, falando muito sério, eu acho que eu torço pro vôlei começar a vencer. Porque se o vôlei começar a vencer, sai fora do América. Ele sai fora do América. Enquanto for essa derrota aí, esse lixo aí, ele vai ficar no América. Então é isso, moçada. Temos um programa? Até domingo que vem. Agradecer mais uma vez, Rolon, pela participação aí. Valeu, Rolon. E dizer boa semana a todos. Grande abraço. Vamos acompanhando aí, beleza? Dê um like aqui no programa. Acompanhe as redes sociais e vamos que vamos. Até mais. Falou.